Essa música é pra galera que tem a juca mole, bem molinha. É, com certeza, meu compadre Washington. Todo mundo por debaixo da cordinha, vai! Passa, negão, passa, loirinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, loirão, passa, neguinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vambora! Passa, negão, é. Passa, loirinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, loirão, é, passa, tem que passar, quero ver você passar por debaixo da cordinha. Vai! Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha você vai ter que passar, remexendo ao som do gera. A menina e o rapaz é o bicho da cara preta, mostrando como é que faz. Passa, gordão, passa, magrinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Passa, magrão, passa, gordinha. Quero ver você passar por debaixo da cordinha. Quero ver! Essa aí passou, gostei danada. Vai, vai, vai, baixando. Mais ordinária. Vai, vai, vai, passando. Bonitinho, gostosinho, vai. Vai, vai, vai, que eu também vou. Aí eu vi. Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. É isso aí, maninha. É, esse aí é meu compadre Washington. E vai arrebentar com vocês agora. Fui! Aí passou, todo mundo baixando, vambora. Vai, aqui vai, no Geração. Vai.